Se respeito fosse chuteira, Kian é relíquia total 90. MCs estão querendo um feat, mas falta a porra da experiência. O respeito hoje é grande, mas era topper branca chuteira. Lança um hit a cada ano pra ver se você sai da geladeira. Monta grana dentro do carro, meu estilo é anda armado. Cê me deve, mano, me paga, é tu de todos os lados. F-Pace é o modelo que eu costumava ver na TV. Raridade, vê na quebrada, agora que tenho, deixo no beco. Se mexer com nós, sabe que a bala come. 013 é o DDD, perito MT, bala nos homens. Mano, cê não é bandido, cê não é malandro, cê é por fim. Aprendeu o que sabe, vem do TikTok, sua malandragem é de condomínio. Sabendo do meu passado, eu nem pensaria pra apertar o gatilho. Na real, mano, te juro, não seria esforço pra lidar com isso. Se entrar na porra do caminho, já bota colete que vai chegar bala. Glock rajada de pente estendido, tá sem homicídio, vai ser estreado. E quando me tomba, eu tô de peão, eu tô de jet, eu tô de bonde. Se tem problema comigo, agora terá problema com a minha gangue. Conta a grana dentro do carro, meu estilo é andar armado. Cê me deve, mano, me paga, é tu de todos os lados. A cada 23 minutos morre um jovem negro no meu estado. Por isso tô sempre trajado e quase sempre tô usando preto. Eu já nasci negro, drama, por isso vivo o luto eterno. Conheci todos os lados da miséria e agradeço somente por estar vivo. Tu acha que eu faturo com grama 90, grama só vendo o quilo. Você chora pra ter um salário, cê ganha amizade, essa é tipo filho. Nós dois saiu de baixo, cê viu voar, eu te vi perdido. Nós dois saiu de baixo, mas só um ainda se mantém ativo. Conta a grana dentro do carro, meu estilo é anda armado. Cê me deve, mano, me paga, é tu de todos os lados. Conta a grana dentro do carro, meu estilo é anda armado. Cê me deve, mano, me paga, é tu de todos os lados. Conta a grana dentro do carro, meu estilo é anda armado. Cê me deve, mano, me paga, é tu de todos os lados. Conta a grana dentro do carro, meu estilo é anda armado, cê me deve, mano, me paga, é tu de todos os lados. Conta a grana dentro do carro, dentro do carro, dentro do carro. Meu estilo é anda armado, tu de. Conta a grana dentro do carro, dentro do carro, dentro do carro. Meu estilo é anda armado, tu de. Você acha que dava pra gente deixar menos...